fonte dos teus olhos, quero me banhar. Com teu beijo molhado, vou matar minha sede. Me leva pros seus braços, faça-me sonhar. Me pega no teu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fale meus ouvidos, me cause arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Mude sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, se teve hora, a escolha é sua. Ou nas noites de lua. Vem, já traio com seus olhos, sou tua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. Meu primeiro mundo, posso te apanhar. Vem, já traio com seus olhos, sou tua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. Meu primeiro mundo, posso te apanhar.